esta semana em História da Cruz. Porque não pede a esta gente que o deixe em paz? Que mal fez! Que queres que eu faça, mulher? Não sabes que é arriscado falar de profetas nesta hora? E a obra é de Deus, como diz. Ela não será destruída por homens. Senhor, perdoe-lhe. Perdoe-lhe, Jesus. Agora, oh, feliz, vejo Jesus. História da Cruz. Às sextas-feiras, em tempo de teatro, na Antena Web, às 22 horas. A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Vanessa e também já estou sintonizada na Antena Web. Obrigado. Antena Web, sintoniza-te. Aos sábados, na Antena Web, levamo-lo a conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, Histórias da Eurovisão, na Antena Web. A melhor música de dança também passa por aqui. Live Set, o teu programa de música de dança, todas as sextas-feiras, à meia-noite, com a condução do DJ Zé Luís. Fica a par das novidades da noite e da música de dança. Live Set. Todas as sextas-feiras, à meia-noite, só aqui na tua Antena Web. Não perca de segunda a sexta-feira na Antena Web o melhor dos anos 70, 80 e 90. Jukebox. Um programa de Vítor Ferreira, todos os dias de segunda a sexta, às 20 horas e 10 minutos. São cerca de 15 minutos de boa disposição e boa música. Jukebox, de segunda a sexta-feira, às 20h10, na sua Antena Web. De março de 2010, 18h30, é dia de Fala-me de Arte aqui na Antena Web, com a apresentação de Diana Martins. Seja mais uma vez muito bem-vindo a um dos programas informativos que a sua rádio lhe disponibiliza e fique atento às novidades desta semana. E hoje começamos com o espetáculo Alto da Barca do Inferno. Para assinalar os 10 anos de atividade, a Cultural Kids apresenta a peça Alto da Barca do Inferno, encenada por António Feio. Este espetáculo está inserido num projeto global que contou com a colaboração de professores de língua portuguesa do terceiro ciclo e inclui uma visita virtual ao mundo do teatro, na qual se percorre em direto os bastidores do teatro. O projeto oferece ainda às escolas um CD-ROM de atividades pedagógicas criadas especificamente para alunos do 9º ano de escolaridade. O Alto da Barca do Inferno ainda vai a tempo de o ver amanhã, no dia 19 de março, com sessão às 10h30 e às 14h30, no Teatro de Campo Alegre, no Porto. Alicia Keys vai estar no próximo dia 29 de abril, às 20h, no Pavilhão Atlântico. A diva norte-americana Alicia Keys regressa ao Pavilhão Atlântico, sala que esgotou em 2008, para um concerto único no dia 29 de abril, onde irá apresentar o novo álbum The Elements of Freedom, editado no final do ano passado. O quarto álbum de originais, que sucedeu aos aclamados Songs in a Minor, The Diary of Alicia Keys e As I Am, entrou diretamente para o segundo lugar do top nos Estados Unidos, tendo vendido mais de 40 mil cópias na primeira semana. Com apenas 28 anos, Alicia Keys já conquistou 12 Grammys e vendeu mais de 30 milhões de álbuns, consagrando-a como uma das mais importantes artistas da sua geração. Dia 29 de Abril regressa ao Pavilhão Atlântico para um grande espetáculo que ninguém vai querer perder. Os preços de entrada variam entre os 30 e os 40 euros. E não pode perder, dos dias 25 a 27 de março às 21h e dias 27 e 28 de março às 16h no Teatro Camões, um trabalho continuado com os bailarinos da Companhia Nacional de Bailado, Catarina Granidec, Marco Cantalupo, Rui Lopes Graça e Vasco Valencamp apresentam três peças em estreia absoluta. E a primeira peça intitula-se Light. Para alguns, a ligeireza da vida consistiria no facto de as coisas se produzirem uma vez só, fugidiamente, quase como se não acontecessem. O mistério do gesto como momento original, não reproduzível, um momento durante o qual o tempo se suspende, motiva uma vez mais a nossa procura coreográfica. O movimento como algo único. Nós quisemos explorar o que acontece quando o gesto é preciso, correspondendo a um momento de sensibilidade, a qualquer coisa que ecoa em profundidade, deixando-nos leves. O segundo espetáculo intitula-se Requiem e passa a citar um excerto. Deixaste de ficar em tudo, sobrepostos na mágoa, indiferente deste mundo, que finge continuar os teus movimentos, o eclipse dos teus gestos. E tudo isto é agora pouco para te conter. Agora és o rio e as margens e a nascente. És o dia e a tarde dentro do dia e o sol dentro da tarde. És o mundo todo por seres a sua pele. E finalmente o último espetáculo apresentado é A Chuva Cai na Poeira como no Poema. O atual diretor artístico da Companhia Nacional de Bailado, Vasco Valencamp, é autor de uma vasta obra coreográfica que desenvolveu ao longo da sua brilhante carreira artística. Para a CNB, criou gestos de filigrana, lento para quarteto de cordas e fauno. Coreógrafo de reconhecido talento a nível nacional como internacional, Valencamp volta a criar para a CNB uma nova peça coreográfica que se intitula A Chuva Cai na Poeira como no Poema. De salientar a participação ao vivo nesta peça do autor Diogo Dória, onde declamará poemas de autores portugueses. Os preços de entrada variam entre os 5 e os 20 euros. Sonoplastia. Organização e realização de eventos. Aluguer de som e luz. Promoção de artistas e bandas. Decorações e sonorização de espaços. Aluguer de palcos e ornamentações. Serviços de DJ. Ecrãs gigantes. Karaoke. Orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. A cada dia que passa, há mais vítimas nas estradas portuguesas. Se não quer fazer parte das estatísticas, conduza com prudência. Um conselho, Rádio Antena Web. E no próximo dia 7 de abril de 2010, às 19h30, é tempo de assistir no Pavilhão Atlântico ao fantástico concerto dos Tokyo Hotel. Os fãs portugueses pediram e a Everything Is New fez-lhes a vontade. Dia 7 de abril de 2010, os Tokyo Hotel regressam a Portugal para atuar na sala que esgotaram em 2008, o Pavilhão Atlântico, quando vão apresentar o novo álbum, Humanoide. O novo disco, que entrou diretamente para o segundo lugar do top de vendas em Portugal, sucede a Scream, o primeiro álbum dos Tokyo Hotel, editado em Portugal, que alcançou o primeiro lugar do top nacional. Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Georg Listing e Gustav Schaffer venderam milhões de discos, tocaram ao vivo perante milhares de pessoas e arrebataram dezenas de prémios. Dia 7 de abril atuam no Pavilhão Atlântico para graúdio da imensa legião de fãs em Portugal. Os preços de entrada variam entre os 28 e os 40 euros. E finalmente chega a Portugal o espetáculo dos Grizzly Bear. No dia 26 de maio no Coliseu dos Recreios em Lisboa e no dia 27 de maio no Coliseu do Porto, às 21 horas. E eis que chegam finalmente a Portugal para a alegria dos já muitos seguidores que ansiosamente aguardam vê-los, mas sobretudo ouvi-los ao vivo. Detentores de um dos álbuns do ano, aclamados pela crítica internacional Melhor Álbum de 2009 para a Rádio Radar e com o single 2 Weeks, na campanha de uma conhecida marca automóvel. Dias 26 e 27 de maio, também o público português poderá ser parte dos concertos intimistas que nos remetem para um mundo mágico, o mundo dos Glizzy Bear, onde com um extraordinário encadeamento de vozes celestes surgem diferentes enquadramentos a cada segundo. É já um facto adquirido que entre os muitos talentos que a música brasileira mostrou nos últimos tempos, Cybele é um dos nomes com maior destaque. A cantora paulista, com nítida influência da bossa nova, do tropicalismo de Caetano e da batida eletrónica da Long Music, de onde emergem sons conceptuais e pós-modernos, irá pisar os palcos do Coliseu de Lisboa e do Porto, atuando na primeira parte do concerto dos Glizzy Bear. Não pode perder, com preços de entrada que variam entre os 20 e os 35 euros. Não perca também, no dia 17 de abril de 2010, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, pelas 21 horas, o concerto da Nokia Music Store. A Nokia Music Store portuguesa celebra o seu primeiro aniversário e, para comemorar esta data em grande, vai patrocinar um concerto único com os canadianos Crystal Castles e os britânicos The Horrors, no dia 17 de abril, um sábado, no Coliseu de Lisboa. Liderados pela sempre imprevisível Alice Glass, os Crystal Castles são uma das mais entusiasmantes bandas da atualidade. Com o álbum de estreia homónimo, apresentaram ao mundo a sua eletrónica noise que, ao vivo, catapulta os Crystal Castles para uma nova dimensão. Os indie rockers britânicos The Horrors são um dos mais recentes casos de culto em Portugal. Depois da edição do segundo álbum Primary Colors, a atuação em Paredes de Coura no ano passado foi seguida atentamente pelos milhares de pessoas presentes e até Alex Capranos, vocalista dos Franz Ferdinand, fez questão de ir para o palco ver o concerto. Esta iniciativa está integrada num vasto leque de ações da Nokia Music Store, demonstrando a forte aposta da Nokia no mercado da música digital e a sua capacidade de adaptação às exigências dos consumidores, já que permite ao público assistir ao concerto, quer no Coliseu, quer em direto, através da Nokia Music Store, music.nokia.pt. O preço de entrada é único, custa 25 euros. E o destaque musical em DVD pertence, para recordar, Frank Sinatra com o DVD Concert for the Americas. Em 1982, ainda a voz estava no auge, Sinatra cantou na República Dominicana, acompanhado da Buddy Rich Orquestra. Quando passam 12 anos sobre a sua morte, esta é a reedição do concerto que Sinatra dedicou às Américas, cantando os maiores clássicos. Inclui dois registros inéditos de Come Fly With Me e My Way, um DVD da Universal. Quanto ao destaque em CD, temos o álbum Groove Armada, com o título Black Light. A dupla inglesa Andy Cato e Tom Findlay, especializada em música eletrónica, qualificou este álbum como o lado negro da Groove Armada, que se revela finalmente 12 anos depois. Com colaborações de luxo, como a de Brian Ferry, com Charmless, ou de Jessica Larrabee, em Look Me in the Eye, o álbum revisita de forma eficiente o som dos anos 80 com a necessária atualização. Um álbum da Evel. E já está à venda também a banda sonora do filme Alice no País das Maravilhas. A música deste filme deu 2 CDs. Alice in Wonderland reúne os instrumentais de Danny Elfman, Almost Alice, a pop de Tokyo Hotel, Robert Smith, Franz Ferdinand, entre outros. Um álbum da EMI. E não pode perder também o álbum de Tiago Betancourt. Em Fuga é o título do segundo disco da carreira a solo do músico, em colaboração com os Manta, que sucede ao álbum O Jardim, editado em 2007. Só Mais Uma Volta é o primeiro single retirado do álbum, que já toca nas rádios nacionais. Um álbum da Universal Music. Esta semana em História da Cruz... Porque não pede a esta gente que o deixe em paz? Que mal fez! O que queres que eu faça, mulher? Não sabes que é arriscado falar de profetas nesta hora? E a obra é de Deus, como diz, ela não será destruída por homens. Senhor, perdoe-lhe, perdoe-lhe, Jesus. Agora, oh, feliz, beijo, Jesus. História da Cruz, às sextas-feiras, em tempo de teatro, na Antena Web, às 22 horas. A melhor música de dança também passa por aqui. Live Set, o teu programa de música de dança, todas as sextas-feiras, à meia-noite, com a condução do DJ Zé Luís. Fica a par das novidades da noite e da música de dança. Live Set, todas as sextas-feiras, à meia-noite, só aqui na tua Antena Web. Quanto aos destaques da estante de livros desta semana, sugerimos-lhe a coleção Crescer com Saúde. Coleção que acompanha os problemas que se colocam aos pais com filhos pequenos, reunindo textos da revista Crescer. O primeiro ano do bebê é ideal para pais estreantes, bem como Saúde da Criança, o segundo volume. 2 volumes da Euro Impala por 14,90€ cada um. O segundo livro intitula-se The Game, com o subtítulo Penetre na Sociedade Secreta dos Mestres do Engate, foi considerado a Bíblia do Homem Solteiro pelo Daily Express. Escrito por um macho comum que aprendeu num workshop o método infalível para conquistar mulheres, é um guia que contempla as várias etapas de sedução. The Game, de Neil Strauss, da Editorial Presença, por 19,90€. E finalmente o destaque para O Braço Esquerdo de Deus. Esta história já está nos tops de vendas. É o primeiro volume de uma nova trilogia do género fantástico. Kel é uma criança levada para servir no santuário dos temíveis redentores. Um dia espreita por uma janela proibida. Isso e uma profecia reservam-lhe um destino de destruição. O Braço Esquerdo de Deus, da autoria de Paul Hoffman, da Porta Editora, por 17,50€. E se é um amante incorrigível de filmes, não pode deixar de comprar um dos seguintes DVDs que já se encontram à venda. E o primeiro intitula-se Transiberiano, uma das viagens do comboio Transiberiano da China para Moscovo, transforma-se numa desesperada corrida de traição e assassinato, quando um casal norte-americano encontra uns misteriosos companheiros de viagem. Woody Harrelson, Emily Mortimer, Ben Kingsley e Eduardo Noriega lideram o elenco deste thriller. O segundo filme já à venda pertence a Fama, numa reivindicação do célebre filme de Alan Parker, de 1980, o novo Fama segue um grupo de talentosos dançarinos, cantores, atores e artistas durante 4 anos numa escola nova-iorquina. A par da competição artística, os jovens lidam com as questões normais da escola secundária, tais como as amizades e as paixões. Mas se por outro lado é um amante de filmes, mas prefere estreias absolutas, então não pode perder a estreia de hoje num cinema perto de si, o filme O Reencontro. Este filme é um remake da comédia dramática Estão Todos Bem, de Giuseppe Tornatore. A história fala sobre um viúvo, aqui interpretado por Robert De Niro, que embarca numa viagem de carro improvisada para voltar a estar próximo de cada um dos seus filhos, já adultos, apenas para descobrir que as suas vidas estão longe de serem perfeitas. Este homem, que achava que a única ligação com o resto da família era por meio da mulher, já falecida, meteu mãos à obra e esta foi a razão porque decidiu realizar uma viagem pelo país a fim de reunir cada um dos seus filhos. É que, nesse ano, eles cancelaram a sua viagem anual. Com um pequeno sorriso no rosto e uma pequena mala, ele atravessa a Itália para os visitar a todos. O que no início parece ser uma aventura excitante, logo se torna numa jornada de desencontros e surpresas em que ele descobre como realmente vivem os seus filhos que achava que conhecia. Um homem tenta reencontrar os filhos, no final percebe que, afinal, as suas vidas não são tão perfeitas como ele pensava. O Reencontro estreia hoje nos cinemas, a 18 de março. Em outras estreias temos o filme Lembra-te de Mim. Tyler é um jovem rebelde de Nova York que tem uma relação tensa com o pai desde que uma tragédia separou a família. Tyler não acredita que alguém possa compreender o que ele passou até ao dia em que conhece Ali, um filme do realizador Alan Coulter com os atores Emily Dravin, Pierce Brosnan, Chris Cooper e Robert Pattinson. E em primeira fila esta semana, Justin Timberlake e Cameron Diaz farão par romântico na comédia Bad Teacher. O cantor e a atriz mantiveram um relacionamento durante cerca de 4 anos, entre 2004 e 2007, e tiveram a oportunidade de trabalhar juntos na dublagem do filme de animação Shrek 3. A atriz Rachel McAdams vai entrar no próximo filme de Woody Allen, sendo que as gravações estão agendadas para o próximo verão. Owen Wilson é também uma das recentes indicações para o mesmo filme, juntando-se a Carla Bruni. Woody Allen está neste momento com a produção de You Will Meet a Tall Dark Stranger. O elenco reúne uma verdadeira constelação de estrelas. Nicole Kidman vai juntar-se a Adam Sandler e Jennifer Aniston no elenco da nova comédia Just Go For It. A modelo de biquínis Brooklyn Decker também foi confirmada para o filme num dos papéis principais. O filme conta a história de um homem que procura conquistar a mulher dos seus sonhos. Para isso, a personagem de Sandler irá contratar uma falsa futura ex-mulher. Desde o início da cerimónia de entrega dos Oscars, parecia ter a plateia inteira a torcer por ela. Até o próprio colega de profissão, Quentin Tarantino, que também estava nomeado com a película Sacanas Sem Lei. E, surpreendentemente, James Cameron, o ex-marido, que também estava na corrida para a categoria de melhor realizador, com o filme Avatar, declarou que não se importava que Catherine Bigelow, de 58 anos, vencesse a estatueta. Se estava ou não a ser genuíno, é difícil saber. Certo é que a mais apoiada acabou mesmo por se tornar na grande vencedora da noite de Hollywood. Em 82 anos de Oscars, nunca uma representante do sexo feminino tinha sido eleita na categoria de melhor realizador. Foi um feito que outras, como Lina Wertmüller, Jane Campion e Sofia Coppola, nomeadas em galas anteriores, estiveram a um passo de alcançar, mas que não tiveram a sua sorte e sucesso. Até ao momento, a crítica prefere não exaltar o que é óbvio, que Catherine Bigelow fez história precisamente no Dia da Mulher, a 8 de março, garantindo que Estado de Guerra é um bom filme, mas que não é de todo o melhor filme da sua vasta carreira. Quando Barbara Streisand abriu o envelope para anunciar o vencedor, declarou: já não era sem tempo. E Catherine declarou: este é, não há outra forma de o descrever, o momento de uma vida. Aquela que, durante a maior parte da sua carreira, que começou entre os finais da década de 70 e princípios de 80, foi vista simplesmente como a ex-mulher de James Cameron, um dos maiores e mais bem-sucedidos cineastas de todos os tempos, finalmente foi reconhecida pelo seu trabalho. Curiosamente, a estatueta foi para a casa da realizadora, que gosta de contar histórias de homens na grande tela. E em relação a outros vencedores na mesma gala, a melhor atriz ficou para Sandra Bullock no filme The Blind Side, melhor ator Jeff Bridges pelo filme Crazy Heart. A melhor atriz secundária foi para Monique em Precious. E finalmente o melhor ator secundário pertence a Christoph Waltz em Sacanas Sem Lei. E para terminar o programa desta semana, não quero deixar de vos comunicar a fantástica iniciativa da TAP, com o objetivo de ajudar a Madeira a voltar a ser o que era, nomeadamente na sua forte área de aposta, que é o turismo. Entre 12 de abril e 31 de maio, a TAP irá oferecer a possibilidade de, nas viagens entre o continente e a Madeira, as crianças poderem viajar sem pagar. Os madeirenses estão empenhados em reconstruir rapidamente o que a enxurrada destruiu e receber turistas nacionais e estrangeiros para a Festa da Flor. Por isso, já sabe, se está a pensar em tirar umas férias este ano e se costuma levar crianças consigo, aproveite esta oportunidade e ajude você também a Madeira a recuperar. Quanto a mim, fico-me por aqui e, como sempre, prometo regressar de hoje a 8 dias com um novo leque de novidades. Não perca, até para a semana!